a malandra. É foda quando a gente encosta e ferve. É nós dois contra o mundo. Só nós dois contra o mundo. Esse teu jeito de me olhar, malandra. É foda quando a gente encosta e ferve. É nós dois contra o mundo. Só nós dois contra o mundo. Encontrar a mina do tipo, por isso eu parei contigo. Falou que ia fechar e fechou bonito. Ficou fácil assumir compromisso. Me olhou daquele jeito que eu me amarro. E eu até desliguei o carro pra te provar de tudo que eu falo. É que o que a gente tem é raro, eu não minto. Sabe do que eu sinto. Te levei pra casa pra nós beber um absinto. Que absurdo, absolutamente linda. Há tanto pra gente viver ainda. Esse teu jeito de me olhar, malandra. É foda quando a gente encosta e ferve. É nós dois contra o mundo. Só nós dois contra o mundo. Esse teu jeito de me olhar, malandra. É foda quando a gente encosta e ferve. É nós dois contra o mundo. Só nós dois contra o mundo. Quanto mais perto dela, mais quente. Toda perfeita, ela se pertence. E sempre que ela vinha aqui, deixava um pertence. É que ela sabe o jeito de ficar na minha mente. Ela me pergunta se isso é pra sempre. Eu quero que seja, mas vivo presente. Se vier o mundo todo contra, aposto na gente. Seu corpo tá o vento, seu beijo é urgente. Vejo tanto tempo pra nós pela frente. Então congela o instante pro seu coração quente. Seu olhar é traçante, a cidade é pra gente. Fiz oração pra sua boca, pedi pra estar na sua frente. Esse teu jeito de me olhar, malandra. É foda quando a gente encosta e ferve. É nós dois contra o mundo. Só nós dois contra o mundo. Esse teu jeito de me olhar, malandra. É foda quando a gente encosta e ferve. É nós dois contra o mundo. Só nós dois contra o mundo.